eu tenho sede. Alimenta tua fantasia. Eu tenho fome, eu tenho em mente uma grande orgia. Tudo que eu mais quero você não tem. O que você tem é só do que eu preciso. Tudo que você sempre quis eu não sou. O que você precisa é só. Nada do que você possa se lembrar depois. Só o gosto por essas cenas que fazem você vibrar. Tudo que eu mais quero você não tem. O que você tem é só do que eu preciso. Tudo que você sempre quis eu não sou. Do que você precisa é só o que eu. Não tenho nome, eu tenho sede. Alimenta a tua fantasia. Eu tenho fome, eu tenho em mente uma grande orgia. Tudo que eu mais quero você não tem. O que você tem é só do que eu preciso. Sempre quis, eu não sou. O que você precisa é só o que eu sou. Não tenho rosto. Nada do que você possa se lembrar depois. Só o gosto por essas cenas que fazem você vibrar. Quero você não tem. O que você tem é só do que eu preciso. Tudo que você sempre quis, eu sou. E é só o que eu sou. Tudo que você sempre quis, eu não sou. Do que você precisa é só o que eu sou. Tudo que eu mais quero, você não tem. E você tem o que eu só preciso. Tudo que eu mais quero, você não tem. O que você tem é só do que eu preciso. Que você sempre quis, eu sou. O que você precisa é só o que eu sou. Só o que eu sou, só o que eu sou. Tudo que eu mais quero você não tem. O que você tem é só do que eu preciso. Tudo que você sempre quis eu não sou. O que você precisa é só o que eu sou. Só o que eu sou. Só o que eu sou. O que você precisa é só o que eu sou. O que eu mais quero você não tem. Você tem é só do que eu preciso. Tudo que você sempre quis eu não sou. Do que você precisa é só o que eu sou. Só o que eu sou.